A gente quando fica assim até que vai bem. Falta a vida decidir quem é de quem. Quando te soltei você me quis, meu bem. Não diga a ninguém que o nosso amor não é livre pra voar com você. Poder sonhar com você, só você faz nosso amor livre. É no meu flow, que rimo por você tudo que eu sou. Todo o amor que me dedicou, só você soube e enxergou que eu tinha algo de bom, escondido e ruim de achar. Mas com jeitinho você foi lá buscar, com carinho pôde lapidar. Com você aprendi a voar, com você levitar, com você poder sonhar, com você só você faz nosso amor livre pra voar. Com você poder sonhar com você, só você faz nosso amor livre. A gente quando fica assim, tá bom assim, legal assim. Ninguém é de ninguém, se eu tô aqui, você aqui, tá bom assim. Então tá tudo bem, sou livre pra curtir, pra ir e vir, pra te sentir. E assim você também, se a vida decidir, vou te seguir, me permitir ficar ainda a mais em. Quando fica assim até que vai bem. Falta a vida decidir quem é de quem. Quando te soltei você me quis, meu bem. Não diga a ninguém que o nosso amor não é livre pra voar com você. Poder sonhar com você, só você faz nosso amor livre pra voar. Com você levitar, com você poder sonhar, com você só você faz nosso amor livre. Após a aurora, fica uma hora, meu corpo implora. Amor é penhora, saudade cai fora, tristeza melhora, sorriso aflora quando te vê. Nem vem toda hora, a gente se adora, nem tudo é pra agora. Certeza demora, dúvida me devora, na boa não chora. Diga agora o que posso fazer. Você levitar, poder sonhar com você, só você faz nosso amor livre pra voar. Com você levitar, com você poder sonhar com você, só você faz nosso amor livre.